Ele se irritou tanto por uma bobagem. Querida Julie, você deve se lembrar de minha descrição do casamento como o relacionamento humano no qual as coisas que são em si mesmas moralmente relevantes se tornam moralmente relevantes. O amor confere importância a tudo. A irritação de Michael com seu atraso de meia hora é um exemplo disso. Como você não foi responsável pela longa fila no banco, nem pelo trânsito lento nas proximidades do parque, a reação dele foi desproporcional em relação à sua culpa. Tenho certeza de que o calor terrível que está fazendo neste verão o predispôs à irritabilidade, porém lembre-se também de que ele é uma pessoa extremamente pontual e tende a considerar um atraso não apenas como falta de cortesia, mas como falta de amor. Contudo, independentemente de quão exagerada foi a reação do seu esposo ao se deparar com ela, você deveria ter pedido desculpas em vez de se defender e exclamar: Michael, você está fazendo uma tempestade em um copo d'água. Sua fala, é claro, o irritou ainda mais e o levou a acusar você de nunca chegar na hora marcada, o que compreensivelmente a magoou também. Só é possível haver paz quando nos preocupamos, em primeiro lugar, com os nossos próprios defeitos, não com os dos outros. Não há nada mais irritante do que recebermos uma acusação em resposta a uma crítica legítima que fazemos a alguém. E nada nos desarma com mais facilidade do que ouvir alguém dizer: sim, você está certo, perdoe-me, tentarei melhorar daqui em diante. Atrasos e mil outros inconvenientes contribuirão para separar você de Michael. No casamento, tensões como essas são inevitáveis, e por esse motivo, o tema onipresente do casamento deve ser o amor. É o amor que levará você a evitar os comportamentos que irritarem Michael. E quando acontecerem imprevistos desagradáveis, o amor a fará pedir desculpas sem demora, dando sua palavra ao seu amado de que o incômodo em questão não podia ser evitado e que se arrepende de tê-lo preocupado à toa. O fato de Michael ter pedido desculpas depois que se acalmou prova que, embora como você, ele ainda tenha lapsos ocasionais, está se tornando mais humilde e misericordioso, qualidades essenciais de todo amor duradouro. Assim, eu não me perturbaria com pequenos contratempos, tais como a discussão a respeito do seu atraso. Mesmo que os problemas menores persistam, se vocês mantiverem a boa vontade, conseguirão transformar todas as boas e as más experiências em dons de grande valor para ambos, pois repletos do seu amor mútuo. Com carinho, Lily.